E para aqui ficamos? Neste baralhar e dar as cartas. Nesta espécie de jogo. Nesta espécie de caça. Em que aumento de saturação, por exemplo. Eu não ia dizer satisfação porque mal vai o artista que pensa que acertou em cheio o alvo. Portanto, aqui e ainda, o processo criativo, o processo de produção, assenta e trabalha sobre a insatisfação, sobre um desejo de ir mais além, sobre um sentido de crítica e de autocrítica, e neste sentido de crítica e autocrítica, o autor, o artista, joga na verdade o que tem, para ganhar ou perder. Bom, dizia eu que há um momento em que há que deixar cair o que está em mãos e partir para novas aventuras.